Panorama Agrícola para 25 de fevereiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de sexta-feira, 25 de fevereiro, noite de lua minguante. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta sexta-feira é: lindas flores e suculentos frutos do futuro dependem do que você semear hoje. Aroma especial no vinagre é a dica do programa de hoje. No noticiário Dia de Campo apresenta novidades sobre pastagens. Na entrevista, Silvano Breda conversa com o presidente da IPAGRE. Hoje tem também o boletim do Santa Catarina Rural e no Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre os benefícios da semente de girassol. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. O vinagre fica com um aroma agradável se você colocar folhas de manjericão ou alecrim. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola o 16º Dia de Campo Cooper Campus, um evento referência no agronegócio brasileiro, que este ano acontece de 1º a 3 de março em Campos Novos. O campo demonstrativo Cooper Campus fica às margens da BR-282, no quilômetro 347. Na programação do primeiro dia, palestra Soluções de Manejo para Plantas Daninhas Resistentes. No dia 2, haverá novamente a mesma palestra e uma outra conferência sobre mecanismos de comercialização. Esta palestra se repete no dia 3, junto com outra conferência sobre clima e agricultura. O Dia de Campo traz também novidades no setor de pastagens. Para demonstrar a evolução das pastagens para a nutrição animal, a Cooper Campus possui uma área destinada especialmente para apresentar novidades do setor aos produtores. Novas variedades de pastagem serão apresentadas, além de produtos já cultivados. O Dia de Campo também tem exposição e venda de animais destinados à produção leiteira e também de gado de corte. Novas baias para os animais foram construídas. E o produtor rural poderá conferir ainda lançamentos em ordenhadeiras e outros produtos para que o leite de sua propriedade tenha a melhor qualidade possível. Dia de Campo da Cooper Campus, dias 1º, 2 e 3 de março em Campos Novos. A Câmara Setorial de Apicultura está pedindo ao Ministério da Agricultura a criação de um departamento específico para atuar na área do mel. Atualmente, a apicultura brasileira é atendida pela Divisão de Leite da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. O setor de mel quer a criação da Divisão do Mel por questões de sanidade, segurança alimentar e também por questões técnicas, para que mais profissionais especializados possam atender a realidade do apicultor no Brasil. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Rica em nutrientes, a semente de girassol oferece bem-estar e saúde. Possui gordura de boa qualidade, vitaminas do complexo B, E e minerais, como fósforo, potássio, ferro, zinco e magnésio. Entre suas propriedades benéficas está a função antioxidante. Por ter grande quantidade de fósforo e potássio, é recomendada para pessoas com cãibra. Essa semente é uma opção saudável de petisco. Outra forma de utilizar a semente de girassol é triturá-la. fazer dela uma farinha para salpicar nas saladas, misturar a sucos ou incrementar massas de tortas. Outro produto extraído da semente é o óleo de girassol, um óleo vegetal rico especialmente nos ácidos graxos, ômega 6 e ômega 9. Este óleo é muito utilizado na culinária. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, Silvano Breda conversa com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, sobre a missão da empresa, mudanças no modelo de gestão e renda e preservação do meio ambiente. Presidente, novo governo, nova gestão, quais os planos para a IPAGRE nessa gestão? Bem, como você mesmo salientou, novo governo, mas a nossa missão continua sendo a mesma, aquela missão de melhor atender o agricultor e o pescador catarinense. A nossa missão continua cada vez mais calcada no sucesso, na inclusão social, na determinação de proteção ao meio ambiente e até mesmo na preocupação da renda de cada família de agricultor. Essa é a nossa grande missão. Esse é o nosso grande desafio nos próximos 4 anos. Presidente, nós sabemos que a missão da empresa é pesquisa e extensão rural e que a IPAGRE tem uma estrutura para cumprir essa missão no interior do estado. Com relação à estrutura, que são centros de treinamento, estações de pesquisa, etc., os escritórios locais, muda alguma coisa? Como é que fica essa questão? Muda especialmente a gestão de todos esses processos, de todas essas unidades. Nós mesmos estamos fazendo um rearranjo de todas as unidades, onde nós haveremos de fazer algumas incorporações do ponto de vista de gestão, né? Ou seja, ninguém vai mudar de A para lugar A, B, C ou D. O que nós precisamos é otimizar o local de trabalho. Existe uma determinação do governador, no sentido de nós buscarmos um local apenas para que o agricultor, o pescador, se dirija para ser atendido. Então, para ele ir lá buscar uma informação de agricultura, ele vai no escritório da IPAGRE, para ele buscar informação de uma guia de trânsito para animais, ele também vai encontrar lá no escritório da SIDASC. Essa é a grande missão, é juntar, não juntar a empresa, mas juntar as ações da empresa no intuito primeiro de bem atender o nosso cidadão. Presidente, com relação ao novo secretário, João Rodrigues, também está se falando uma nova diretoria para a agricultura familiar, que já é o público, sempre foi o público principal da IPAGRE. Mas isso vem a somar? Sem dúvida alguma. E uma das preocupações nossa, enquanto diretoria da IPAGRE, enquanto secretaria da agricultura em todo esse contexto, é a de não superpor ação em nenhum lugar. Ou seja, nós estamos buscando compor com a Secretaria da Agricultura, compor todas as ações da IPAGRE, Secretaria da Agricultura e SIDASC. Para quê? Voltando a repetir, para bem atender o nosso agricultor, bem atender o nosso pescador. A ideia é simples, sem criar qualquer subterfúgio, é de buscar o atendimento lá na ponta. Tendo o agricultor, tendo o pescador, sendo eles atendidos, com certeza haveremos de cumprir com certeza a nossa missão. Essa entrevista de Silvano Breda com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Hoje, informações sobre o trabalho com os jovens. A IPAGRE será a executora de atividades decorrentes da implantação de ações específicas previstas para o trabalho com jovens no âmbito do Santa Catarina Rural, devendo fazer parcerias com outras instituições sempre que isso for necessário. A estratégia operacional para o trabalho com jovens prevê que eles participem do Santa Catarina Rural em eventos destinados a agricultores e famílias rurais e que participem também em pelo menos uma das turmas de formação específica. Isso vai ocorrer nos centros de treinamento da IPAGRE. As etapas de trabalho com os jovens começam com a divulgação da estratégia de formação para a juventude rural, o que acontece ao longo deste ano. A IPAGRE vai também apoiar a definição de conteúdos de formação e o calendário de cursos para os jovens rurais. Turmas de 25 jovens por ano e por centro de treinamento serão selecionadas com base em critérios a serem definidos pelo gestor do Santa Catarina Rural encarregado da formação dos jovens rurais. Outras ações incluem a realização de eventos de integração na construção de um acordo entre a família, os jovens e a EPAGRE. A organização de eventos para a troca de experiências entre os jovens que estão no processo de capacitação. Também o acompanhamento nos municípios da parte prática de formação integrada e o acompanhamento do desenvolvimento de projetos individuais e coletivos nas diferentes áreas empreendidas pelos jovens. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.